5.2 Aplicações práticas de geração de texto. Na sessão anterior, exploramos os modelos de linguagem, o motor por trás da IA generativa de texto. Agora vamos mergulhar no mundo das suas aplicações práticas, onde a mágica da geração de texto se transforma em soluções reais para diversos desafios. 1.2.1 Criação de conteúdo. Os modelos de geração de texto são amplamente usados para criar conteúdos, como artigos, descrições de produtos e posts em redes sociais. As aplicações nesse campo são vastas. Marketing de conteúdo. Gere textos para blogs, posts de mídia social, e-mails de marketing e anúncios de forma rápida e eficiente. Exemplo, que tal pedir ao modelo para gerar 5 títulos criativos para um artigo sobre os benefícios do yoga? Escrita criativa. Explore novas ideias e formatos para contos, poemas, roteiros e até livros. Exemplo, imagine usar a IA para gerar diferentes versões de um diálogo entre dois personagens, explorando diferentes tons e estilos. Conteúdo educacional. Crie materiais didáticos, exercícios e avaliações personalizadas para diferentes níveis de aprendizado. Exemplo, gere um resumo conciso de um artigo científico complexo, tornando-o mais acessível a um público leigo.